Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vende um estagiário da área comercial de uma fábrica de móveis. Escreve ele: trabalho há pouco tempo na empresa, apenas 6 meses. Gosto do que estou fazendo, mas desde o início percebi que o meu supervisor é uma pessoa muito ligada à aparência. No começo, eu achava que ele estava certo, pois pegava no nosso pé por conta da roupa, cabelo arrumado, unhas feitas. Afinal, visitamos clientes e a primeira impressão é importante na venda. Contudo, agora, acredito que não apenas isso, pois sinto nele certo desprezo e pouco caso dos funcionários que ele acredita serem feios ou gordos. Faz piadinhas sobre beleza e peso e sempre direcionadas a alguns de nós. Detalhe, quem faz as contratações não é ele, mas sim o gerente da empresa. Esses comentários estão me incomodando e desmotivando. Mas como ele é meu líder, não sei o que fazer, pois tenho medo de ele me demitir. Olha, prezado ouvinte, não ficou claro se as piadinhas são para você, mas não é a direção delas que vai mudar o que te responderei. O fato é que o ambiente empresarial carrega preconceitos, muitas vezes escondidos nas entrelinhas. O medo da demissão existe, e você não será o primeiro a lidar com ele. A diferença é que você precisa se posicionar frente a isso de forma madura e equilibrada. Nada de chiliques e pitis. Diálogo é a principal fonte de solução. Procure seu supervisor em separado e exponha o que está acontecendo. Se ele realmente for um líder, vai te agradecer e até mesmo te olhar de forma diferente. Do contrário, se ele concluir que sua atitude foi errada, aconselho a procurar outro estágio, porque esse ambiente pouco acrescentará ao crescimento de sua carreira e efetivação no emprego. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.